começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus queridos amigos, estão chegando, o Mundo Sertanejo está no ar. Amanhã, o Brasilzão estreia na Copa. Brasil e Croácia no Itaquerão, em São Paulo, hein? Vai ser bom demais, todo mundo torcendo, viu? O maior evento esportivo acontecendo em nosso país. Muito legal. Um abraço a todos, desde já, meu muito obrigado pela audiência fantástica, a todos vocês que estão sintonizados em toda a nossa rede de rádio pelo Brasil inteiro, exibindo o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito abrindo o programa são eles. Zezé de Camargo e Luciano cantam Teorias. Às vezes possa parecer estranho, a água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. É que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo William Silva, em Santos Dumont, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. William, muito obrigado, viu? Sempre interagindo comigo no Facebook, disse que adora ouvir Mundo Sertanejo. A minha querida Eva Fernandes, em Petrolina, Pernambuco. Um beijo para você, viu, minha querida? Muito obrigado. Meu amigo Adilson Domingos, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Um abraço, Vânia Rocha, Samuel dos Teclados, a todos vocês, amigos de Pouso Alegre. Ô, Irene, beijo para você.

não fosse com você, me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando no barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Mal se te acordei. Muito bem, ouvimos aí essa linda canção romântica, né? Marcos e Belucci estão conquistando o Brasil inteiro com esse novo sucesso. Muito bem, parabéns pra dupla, vem? Eu quero dar um recado especial para contratar o show de Diego Valadares. É, Diego Valadares e banda na sua cidade. Ligue no 61-8257-0991. Diego Valadares e banda na sua cidade, viu? Um show alegre, um show dançante, shows para prefeituras, casas noturnas, clubes, enfim, a gente faz a festa na sua cidade. Atenção vocês, organizadores de festas, promotores, leva Diego Valadares aí na sua cidade, viu? Vai ser um show bacana, a gente vai estar juntos e vai ser muito bom. Diego Valadares e banda na sua cidade, 61-8257-0991. E para vocês, amigos candidatos também, a deputados estaduais, federais, senadores, governadores, Diego Valadares gravando o seu dingo, viu? Faça contato também comigo nesse número para a gente gravar o seu dingo. É, ótima qualidade de estúdio, de som, músicas bacanas, alegres e massificando bem o número e o nome do candidato. Diego Valadares cantando o seu dingo. Vamos em frente, Victor e Léo cantam O Tempo Não Apaga. Olhando o céu, passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Muita música, muita alegria no seu rádio. Muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Obrigado a todos que estão sempre comigo no Facebook, pedindo músicas, pedindo alôs. Eu fico muito feliz, viu? E se você ainda não está no Facebook do Diego Valadares, acesse, é muito fácil, diegos.valadares@gmail.com. E a gente vai estar sempre interagindo. Como fez a minha querida Caroline Stephanie, ela é de Cotriguaçu, no Mato Grosso, me adicionou no Facebook, pediu música, pediu alô e já estamos mandando. Caroline Stephanie, em Cotriguaçu, no Grande Mato Grosso, um beijo para você, viu? Um abraço a todos vocês aí da Raio de Luz FM, exibindo o nosso programa aí em Cotriguaçu, no Estadão do Mato Grosso. A todos os nossos ouvintes, um abraço carinhoso. Valeu, Zé Lopes, um abraço a todos vocês aí, viu? Muito obrigado. A minha querida Ariane Vogado, um abraço a todos vocês, viu? Minha querida Kátia Alves, ela me disse no Facebook que está sempre ouvindo o nosso programa, disse que gosta muito das minhas músicas, adora ouvir a minha voz. Ô Kátia Alves, você não deixou aí no Facebook, no seu perfil, o nome da sua cidade, em qual estado você mora, viu? Viu, Kátia Alves? Você que está sempre comigo no Facebook pedindo alô, deixa aí o nome da sua cidade, o estado que você mora, viu? E a gente vai estar sempre falando aqui. Kátia Alves, um beijo para você, viu? Beijo no seu coração. W e Felipe cantam Lado Indecente. Ô W, fala aí, Felipe. Ela tá pedindo para fazer. Simbora! Tô aqui, tô pronto e nem te conto. Mas eu vim aqui só pra te ver. Eu meço e não nego, eu te espero. Chegou e faz que não me vê. Já beijei a sua boca e te fiz louca. Até me pediu pra não parar. E o seu lado indecente fica entre a gente. Vou ficar até o fim pra te pegar. E quando fica no grau, pega moral. Se revela e geme de prazer. Pra mim já é natural, cai na real. Esse doce todo pra pedir pra falar.

Maravilha, maravilha. Voltando aí a Santa Luzia do Paruá, também um abraço meu amigo Cacá, aí da Pindorama FM, que exibe o nosso programa, a todos da equipe. Um abraço. Duas rádios parceiras fortíssimas em Santa Luzia e toda a região, exibindo o nosso programa. Tropical FM e Pindorama FM. Um abraço a todos da equipe. Muito obrigado. Oi, Isa Torres. Beijo pra você, viu? A todos os locutores, todos da equipe da Tropical e da Pindorama. Jorge e Matheus cantam Prisão Sem Grade. Só você que fez com que eu ficasse assim. Não há nada que eu possa fazer a não ser me envolver. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Eu sigo te amando e todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, um clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Você me seduziu, me hipnotizou, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Amanhã, estreia da seleção brasileira, Brasil e Croácia. Vamos torcer, viu? 3-0 Brasil é o meu palpite, né? Amanhã, grande estreia da Copa do Mundo no Brasil, no Itaquerão, em São Paulo, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo no coração de todo mundo. Montenegro, indicação do Antônio Januário. Montenegro canta para vocês O Doutor e o Boteco, encerrando o programa de hoje. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, Brasil! Pergunta se eu quero beber mais. O doutor até...